tudo em quatro paredes com essa loirinha do mal. Já que tu ficou solteira, hoje vai provar do mel. Ela fica impressionada quando me vê embrasar. Saliente, essa safada já fez o clima esquentar. Prepara, vou te colocar sem parar. Danada sabe me excitar. Prepara, vou te colocar sem parar. Danada sabe me excitar. Prepara. Fica sem para a mulher. É o Venturi e o Nia, que é choque no seu sistema. Quatro paredes com essa loirinha do mal. Já que tu ficou solteira, hoje vai provar do mel. Ela fica impressionada quando me vê embrasar. Saliente, essa safada já fez o clima esquentar. Prepara, vou te colocar sem parar. Danada sabe me excitar. Prepara, vou te colocar sem parar. Danada sabe me excitar. Prepara. Fica sem para a mulher. É o Venturi e o Nia, que é choque no seu sistema.